O papa que é reto, eu fumo mesmo e que se for dos pop, o trabalho sou eu quem faço o movimento. O rap hop querem determinar áreas. Foda-se zona sul, zona oeste, zona norte. Sou 420 direto do Rio de Janeiro, não gostou? Foda-se, pode vir que nós resolve. Falar mal não me comove, cara fechada tá com fome. É que pivete paga de homem, homem paga de pivete. Ambos estão extintos, logo logo eles somem. Não é o pó do super-homem, mas quando eu crio eu fico forte. Cada palavra, cada verso me dá forças. Aí longe não fique, que o bicho pega. Não corra que o bicho come. Sem média, rédea na selva. Não se peida, se enfrenta. Pode vir de água benta que eu vou de mente aberta. E se eu não acreditar, quem vai acreditar não fode. Se eu não acreditar, quem vai acreditar não fode. Se eu não trabalhar, quem vai trabalhar não fode. Se eu não acreditar, quem vai acreditar não fode. Se eu não acreditar, quem vai acreditar não fode. Isso aqui é rap, rapaia, 420 não fode. Isso aqui é rap, rapaia, 420 não fode. Atividade, segunda-feira, rolé de cria, tem madureira, parasitas falando besteira. 420, maconha, modinha. Foda-se. 13 horas em pé pra ganhar um qualquer sem caô. Vou viver sem desmerecer. Meu som tá no espaço em vários estados. Até na gringa era um freestyle. Hoje é minha vida. Hip, hip, roga, vida. Hip, hip, roga, vida. Hip, roga, nigga, Skelly, shit, New Orleans. Sonora, voz, Sahel, explica assim, foguinho, urmano do SPV. Na fazenda, só lazer. Mano, se eu não trabalhar, mano, eu mesmo vou perder, vai se fuder. E se eu não acreditar, quem vai acreditar não fode. Se eu não trabalhar, quem vai trabalhar não fode. Isso aqui é rap, rapaia, 420 não fode. Isso aqui é rap, rapaia, 420 não fode. Eu faço por mim e pelos parceiros que tão comigo. Independente do caô, eu não resolvo nada no grito. Aflito, aplico em prática meus instintos, às vezes sangrentos. Lembrando daquela parada que ainda dói aqui dentro. Eu me liberto em certos momentos em que o caderno soa como um tempo. Nada que o tempo não resolva, peço ao tempo que dissolva certas mágoas em mim. Por na real eu já não aguento mais caminhar assim. Esse fardo pesado, se eu carrego, só eu que sei. Tu não pisa onde eu piso, tu não sabe por onde passei. Então, pra tu eu facilitarei. Antes de falar, meu parceiro, muita coisa eu escutei. E se eu não acreditar, quem vai acreditar não fode. Se eu não trabalhar, quem vai trabalhar não fode. Isso aqui é rap, rapaz, é 420, não fode. Isso aqui é rap, rapaz, é 420, não fode. 420 não fode.